A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Projeto número 1675/2021, do edital da Centra. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima, e é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer, porque escutar transforma. Cheiro, eu sigo compondo. Seu beijo eu guardei pra lembrar de seguir nossos planos. Olá, ouvintes queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na Super Rádio Pastrana Songs e vocês acabaram de ouvir Insônia, do grande Jean Pastrana. E no dia de hoje, mais um episódio especial da nossa radionovela. Vamos contar uma história intrigante de afinações, desafinações, música e silêncio. O Concerto, capítulo 1. Não me lembro de muita coisa desde o dia do meu nascimento. Me lembro que estava parado, intacto, respirando, mas parado. Sentia minhas raízes entrelaçando com a terra em perfeita harmonia com tudo. Naquele dia, tinha muito barulho, motosserras, caminhões, gente falando alto e, do nada, escuridão. O silêncio. Não faço ideia de quanto tempo permaneci dormindo. Em processo de transformação, meu corpo mudou e minha alma já era outra. Tem água, faz aqui. Acordei e me vi numa sala cheia de vários como eu. Alguns novos, cheios de energia, outros nem tanto. Porém, cada um com sua própria alma. Percebi que tinha uma pessoa em especial que cuidava desse lugar. Paulinho, isso mesmo, o chamavam de Paulinho. Reza a lenda, cara, por todos os luthiers que eu conheci na vida, todas as pessoas que eu conheci na vida, que uma fábrica, ela fabrica, vamos supor, 5 mil instrumentos. De mil, cara, um sai com um som digno de... Isso é uma teoria também que é o baiano que fala, né? É um amigo meu que fez pra mim, fabricou pra mim a Cigar Box, né? Que de mil instrumentos, um sai com um som, vamos supor, um J200, o violão. Uma guitarra sai com um som de uma Stratocaster, daquelas braba mesmo, que tem aquele som aveludado. Ele tinha um carinho especial, um jeito diferente de tratar a gente, uma atenção fora do comum. Isso me chamava muita atenção. Ele recebia muitas pessoas diferentes. Eu já tava indo ciente. Mano, a última vez que eu peguei uma... Estraguei a qualidade pelo documentário do delírio, delírio. Delírio. Esse cara mudou tudo, os caras tirou os poderes do Sasuke. Geralmente, entendeu? Um certo dia, ouvi uma conversa que me fez vibrar de um jeito especial e entender melhor o relacionamento entre o homem e o instrumento. A restauração já é uma coisa mais complexa na luthieria, porque você tem que saber o tipo de verniz que você vai usar. O tanto que você vai lixar, o modo que você vai lixar, porque madeira é uma coisa, assim, que é muito complexa, né? Madeira, ela tem os poros dela ali, tem muita coisa envolvida. Se você usar água, você vai se lascar, com certeza, e vai lascar o instrumento do cliente. E... não é só, assim, lascar o instrumento do cliente, né? Se você fizer uma merda dessa, com certeza, se você tiver consciência, você vai querer consertar. A loteria, velho, ela é tipo, como se fala, velho? Você tem um carro, você comprou um carro ali, ele pode ser zero, ele pode ser o que for, mas vamos supor, se você for fazer uma viagem com ele daqui lá pro Rio de Janeiro, na hora que você botar um 120 aí começa a tremer, com certeza seu carro pode ser zero, ele tá com algum problema, não tá? Ele pode estar com desbalanceado, ou pode estar desalinhado, ou pode ter alguma coisa agarrada no pneu. Aí isso impedirá a sua viagem e você vai ir com aquilo ali incomodando o tempo todo. Então a luthieria, ela é tipo isso, velho. Ela é o alinhamento do instrumento todo e o luthier, ele tem o papel de deixar o instrumento o máximo confortável e tentar acertar a... Como é que fala? A regulagem para deixar o máximo confortável de acordo com cada pessoa. Vou te contar uma história que eu já fui luthier antes de eu ser músico, antes de eu aprender a tocar. Minha irmã, no aniversário dela de... acho que de 12 anos, ela ganhou um violãozinho, um Tonantinho. E aí, o Tonantinho, ele... ela ganhou e colocou em cima do guarda-roupa. Aí, um dia, minha mãe mexendo, o violão caiu e quebrou o braço. Quebrou o headstock, lá em cima. Aí, eu com 12 anos... Vi o violão, ela tinha ganhado de 12 anos, o violão ficava lá parado, empoeirado, pai, o que que eu fiz? Peguei o violão, limpei ele e falei, pai, podia poder colar, eu quero aprender. E eu já tenho meio que a alma de músico, já que meu avô era sanfoneiro mesmo, de cabaré das antigas mesmo. Nossa. Tocava acordeon, eu fui, peguei, velho, meu pai virou pra mim e falou assim, ó, eu tenho lá no meu serviço, ele trabalhava na Petrobras e tal. Tem uma cola lá, que ela cola até ferro. Aí eu falei, nossa, que isso, duvido. Eu vou trazer ela pra você, você cola. Aí ele foi, trouxe, eu fui, colei. Colei meio, ficou meio assim... ficou bom, não, mas... como é que fala? Onde quebrou, deu pra mim montar o violão. Montei o violão, coloquei corda, o violão ficou duro, igual um porrete, pra poder fazer as notas. Eu fui pra rua e aí na rua você aprende uma nota aqui, uma coisa ali, uma outra ali com as pessoas. Só de você andar com violão pra você já é uma grande vantagem se você tá aprendendo. Aí eu fui em banca de revista, comprei essas revistinhas e comecei a aprender. Pá, aí assim que eu comecei a tocar a primeira música, na época Nirvana era mó febre, velho. The Doors... eu gostava muito de The Doors, né? Mas gostava muito de Nirvana também. Aí tinha uns primos meus da mesma idade, pá. A gente andava, velho, com a caixinha de som, aqueles de fita mesmo, fita cassete, com dois alto-falantes e a pilha. E, tipo assim, a vida era comprar a pilha. Eu nem bebia, né? Mano. Nem bebia. Eu era criança, mano, tá ligado? Tipo assim. Aí comprava. Juntava dinheiro pra comprar a pilha pra ouvir o som na rua debaixo de uma árvore deitado. De dia de semana. E aí a minha história de luthieria, cara, aqui no Barreiro foi o seguinte, velho. Eu nasci e fui criado no Barreiro. Aí com 15 anos eu... comecei a trabalhar de office boy na Musical Star, ali no Barreiro. Foi uma loja de instrumento musical. O mesmo dono era Musical Brother. E esse cara da Musical Brother, ele tem a primeira loja de instrumento musical usado de Belo Horizonte inteira. Ele é a primeira. Aí eu comecei a trabalhar na Musical Star, eles me mandaram pro centro, eu pegava o... trintão, já peguei 11:46, que eu sou velho, né? Já peguei 11:46, 11:22, que era o Cardozão, 11:28, Milionários, tudo que parava lá pro centro lá. Do Milionários eu até esqueci, 11:28 acho que não fazia essa rota não, mas vinha lá do centro. Aí eu ralei lá no centro 6 anos, cara. Eu fazia o serviço de office boy e nos meus tempos vagos eu vendia, só que na hora de receber a comissão tinha umas brigas, assim, severas com o dono, e já era sábado, à tarde, assim, porque dava muita incompatibilidade. Vamos supor que eu vendia 5 violão no mês, e aí o preço de compra era um e o de revenda era outro. Então, na hora de eu receber a comissão, eu falava, esse foi eu que comprei. Então, eu lembro quanto que pagou nele. Aí ele, não, esse pagou X. Aí dava essa incompatibilidade. Eu pensei com a minha mente, falei, cara, eu não posso ficar nessa da venda, vou ter que partir para outra coisa. Aí comecei a observar a luthieria e comecei a fazer serviços pequenos, trocar a corda, tal. Aí fui interessando e fui prestando atenção no serviço do rapaz que fazia luthieria na loja. Já era mais velho já, ele não ensinava muito, mas fui prestando atenção, e pronto, passei 6 anos lá. Aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, eu lembro até que teve o acidente das torres, em 2001, uhum. As torres gêmeas, eu lembro que eu trabalhava lá já. Aí eu já estava como luthier, já consegui uma renda melhor, já era menos dor de cabeça e tal. Aí beleza, aí fui pensando e trabalhei numa outra loja desse cara que tinha uma loja dessa de instrumentos usados, luthieria, e tinha um estúdio. E nesse estúdio eu ficava sábado, às vezes eu convidava uns amigos meus, porque como eu ralava lá, eu ficava com a chave, podia ficar, ficava debaixo de um prédio, perto da igreja de São José ali no centro. Ficava lá, curtia o som do estúdio, o estúdio tinha um som foda, era num prédio, não incomodava ninguém, aí podia tocar de noite, de qualquer hora. Aí beleza, eu fiquei lá nessa loja mais um tempo, não deu certo, eu peguei, vim pro Barreiro, tinha um menino que trabalhou comigo nessa loja lá, que é o Felipe Ribeiro. Aí ele saiu da loja primeiro, eu fui sair depois, aí eu fiquei falando com ele, velho, vamos montar uma loja, mesmo esquema, cara, ele já tava comprando um instrumento e vendendo na casa dele, e eu desembolando a luthieria na minha própria casa, fiz os cartãozinhos, distribuí pra galera, algumas pessoas, até mesmo o Tandy me procurava, que é um músico daqui da região aqui, muito antigo, ele faleceu, infelizmente. Mas a galera toda do Barreiro conheceu ele, era um dinossauro do rock mesmo, mais velho que a gente, pá, e representava, né, a cena aqui do Barreirão. Aí, cara, eu fui e comecei a mexer em casa, e aí até que o Felipe pegou e decidiu, não, vamos montar a loja, você entra com a loteria e eu entro com um instrumento tal. Aí chegamos, a gente era muito novo, cara, tinha uns 21, 22 anos, eu, né, por exemplo, na minha idade eu sei. Aí, velho, a gente chegava, trazia videogame pra loja, às vezes jogava, tá ligado? E aí foi indo, cara, tipo, a gente ficou nessa salinha pequena aqui, né? A gente ficou, tipo, basicamente 1 ano, 2 anos. Aí a salinha começou a ficar pequena, começou a lotar de instrumento, a galera do bairro toda começou a vir e trazer os instrumentos para regular, muita gente trazia para comprar, então a gente resolveu passar para a sala da frente, aí a sala era maior. Aí assim que passou para a sala da frente, eu fui dormir, eu tive um sonho, que é aqui, onde que é o estúdio agora que funciona, era a escola de música do Fernando. Pode perceber que ali tem uma porta e lá tem outra lá para entrar e tal. Aí eu fui, o que que eu fiz? Eu percebi, uma vez eu sonhei que a gente já tinha mudado para lá. Mas eu sonhei que o Fernando tinha saído daqui, da escola de música. Aí eu sonhei que aqui tinha um estúdio, tinha um vidro exatamente assim. Pá, eu fui, cheguei e contei o sonho pro Felipe. Aí ele, vamos montar, e foi aí que nós montamos, aí montamos lá e ficamos aqui e lá, e aí disso a loja tá aqui desde 2005, Fraga, a loja tá aqui desde 2005 e tipo assim, hoje em dia eu vivo disso, já passamos muitos perrengues, mas aí estamos aí, cara, com essa trenhada, esse tanto instrumento aí. loja tá aqui na Praça da Febem, né? Creio eu que muita gente já frequentou, acho que... Mas aqui, a Praça da Febem, esse ponte que tem aqui, o ponte Barreiros Portais, antigamente era a porta da entrada da Febem mesmo, onde era a Febem, onde os meninos eram internados e tudo. Uhum. E agora, lugares que marcaram muito aqui no Barreiro aqui, é a pista de skate do Goiaba, que tinha, que rolava um som. Antigamente nem existia a pista do Barreiro ainda. Era ali no Santa Helena, ali atrás do Itaú, ali, ó. E lá rolavam sons, velho. Lá rolavam sons pesados. Aí tinha um Cristo também, de vez em quando rolava um som lá. De vez em quando, eu acho que até rola, né? Na praça mesmo. Então, tipo, tem muito lugar, mas falar de um lugar, assim, que é pioneiro, que tá até hoje... Desde a época, eu acho que não tem, não, cara. Eu sei que já teve até... Aqui alguns na Praça da Febem mesmo, já veio até o Lula, já veio aqui, a Dilma. até esses políticos tudo já veio aqui, porque aqui tem, como é que fala, um núcleo de eleição, assim, muito grande. A galera concentra muito aqui, né? Porque aqui tem um comércio, assim, sábado não dá nem pra você andar, véio. Tipo, meio que o centrão mesmo. Nesse tempo que eu fiquei lá, ouvi várias histórias que depois eu trago com mais detalhes para vocês. Inclusive, passei mais tempo que deveria, meu dono já estava bravo. Tive alta, segui novos caminhos, shows, bares, festas e corações. E foi nesse tempo com o Paulinho que descobri a importância do luthier, aquela pessoa que cuida, ajusta, e quem nesse mundo não precisa de um ajuste. This is the end. My only. Essa história foi produzida pela Pai Bola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais. Porque a Pai Bola é feita por quem quiser. Esse episódio foi todo feito pelo rapper e MC Jean Pastrana. A gente se conheceu trabalhando no podcast Da Ideia, do Circuito Hip Hop Barreiro. Ele que escolheu entrevistar o Paulo Zimbra, que está na Praça da Febem há quase 20 anos, com a sua oficina de luteria e estúdio, a Território Musical. A gente quis inovar no formato e mostrar que dá para falar do mundo real, mas de uma forma mais narrativa e ficcional, para ficar mais interessante de ouvir. E foi daí que surgiu a ideia da radionovela, contada a partir de um baixo elétrico que o Paulinho estava arrumando. E isso tudo ainda dentro de uma outra rádio imaginária. A Pai Bola sempre está atrás de mostrar novas formas de contar as histórias. Mostrar que o rádio que a gente ouve no dia a dia pode ser muito diferente. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Pai Bola Barreiro e no Facebook como Agência Pai Bola. Muito obrigado pela sua escuta, ela é muito importante pra gente.